Panorama Agrícola para 19 de dezembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Segunda-feira, 19 de dezembro, lua minguante, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: tenha sempre um pouco de cautela. Na dica desta segunda, tome limonada. Na entrevista, Otacílio Costa, o Galpão de Ciências e o Prêmio Escola Ecologia. Você ouve também informações da safra do trigo. E no Espaço da Mulher, a relação do uso excessivo do agrotóxico com o câncer. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, tome suco de limão, ainda mais com a chegada do verão. O suco de limão tem propriedades que podem ajudar a combater o câncer. Também é eficaz contra parasitas, contra vermes, antidepressivo e também regula a pressão arterial elevada. Então, na dica de hoje, tome suco de limão. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. As orientações e informações de hoje para você, elas são tiradas de um relatório sobre o impacto do uso do agrotóxico no país e a sua forte correlação com o aumento da incidência de câncer. Esse relatório é da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara dos Deputados, que criou uma subcomissão para estudar o assunto. De acordo com o trabalho, por exemplo, no município de Unaí, Minas Gerais, cidade com grande concentração do agronegócio, há ocorrências de 1.260 novos casos de câncer por ano para cada 100 mil habitantes. A incidência mundial média é a metade, 600 casos por 100 mil habitantes. Segundo esse estudo da Câmara dos Deputados, há uma estreita associação entre a exposição a agrotóxicos e o surgimento de diferentes tipos de tumores malignos. Um outro exemplo vem da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que constatou a presença de resíduos de agrotóxicos em compostos de leite em 100% dos casos das mulheres em que estão amamentando e foram analisadas. Então, nesse município do Mato Grosso, todas as mulheres analisadas, o seu leite da amamentação materna estava contaminado com resíduos de agrotóxicos. Segundo esse relatório da subcomissão da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara dos Deputados, o Brasil hoje é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Como forma de reduzir o que se chama de crescente envenenamento dos campos, essa subcomissão apresentou um relatório em que propõe reduzir de forma gradativa os benefícios fiscais e tributários concedidos aos agrotóxicos. Em contrapartida, essa subcomissão, em seu relatório final, ela recomenda a adoção de incentivos à produção agroecológica, como mecanismos tributários e linhas de crédito e financiamento público. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Projeto ambiental Galpão de Ciências, da Escola do Campo Núcleo Municipal Professora Adília Matias Faria, de Otacílio Costa, Regional de Lages, foi uma das escolas vencedoras do Prêmio Escola Ecologia da EPAGRE, com apoio do SC Rural, em 2011. O extensionista da EPAGRE em Otacílio Costa Aziza Bulhaten fala mais aqui no Panorama Agrícola sobre esse reconhecimento. É um trabalho já sendo conduzido desde 2004 pela escola, né? Então, o Prêmio Escola Ecologia do Projeto Microbacias 3, ele veio reconhecer esse trabalho que já estava sendo realizado pelas professoras, pelos alunos, e que nesse ano deu uma motivação a mais para dar continuidade a esse trabalho de produção de mudas nativas, de artesanato com sementes nativas, né, sementes de feijão crioulo também. Então deu uma motivação especial para as professoras, para os alunos do município, da Escola do Campo. Por que esse nome, Projeto Ambiental Galpão de Ciências? Também foi uma ideia do município, da Escola Municipal Adília Matias Faria, de fazer uma ação integrada com a questão ambiental e ao mesmo tempo, educação na forma sustentada, né? Então, educação ambiental, trilha ecológica, todos esses projetos são envolvidos dentro de um mesmo projeto guarda-chuva, né? Que é chamado Projeto Ambiental Galpão de Ciências. Qual a participação do SC Rural e da IPAGRE nesse processo todo? Na verdade, foi o reconhecimento desse trabalho que já foi feito exclusivamente pela escola, que envolvia as microbacias nascente do Rio Desquite e Rio Palheiro. As duas microbacias do município foram envolvidas dentro dessa escola. Então, ela já havia desenvolvendo esse trabalho, o Microbacias 3 veio para reconhecer o trabalho que estava sendo feito já pela escola e pelo município. Na sua avaliação, quais são os principais resultados alcançados? Os principais resultados foi a incorporação de infraestrutura, quer dizer, o município também se motivando e a escola se motivando, acabou gerando mais infraestrutura, como dois galpões, duas estufas, né, de produção de mudas, um galpão de produção dessas mudas nativas, também a questão de organização da comunidade, parte do campo, que é uma das metas desse projeto, e envolvimento das mulheres agricultoras, dos pais de alunos, a recuperação de área degradada das suas propriedades, envolvendo o aluno, envolvendo as famílias rurais, e envolvendo os pais, professores e o processo de ensino e aprendizagem. Qual é o nível de comprometimento dos alunos, pais e professores? Praticamente o projeto é todo ele desenvolvido dentro da escola. Então, os alunos, eles são a parte integrante do projeto, mas tem a estrutura do colégio. Quer dizer, tem profissionais, tem professores que auxiliam e as aulas são feitas na prática. Então, o envolvimento é tanto dos professores quanto dos alunos. E acaba envolvendo as famílias rurais na divulgação do projeto, na divulgação das atividades escolares e, às vezes, até a extensão lá nas propriedades rurais. Depois de Aziza Bulhaten, extensionista da IPAGRE em Otacílio Costa, nós ouvimos a aluna da Escola do Campo Adília Matias Faria, Ana Cristina, de 13 anos, da 8ª série, que fala um pouquinho mais sobre a sua participação no projeto Galpão de Ciências. Nosso envolvimento assim é bem legal, porque a gente aprende várias coisas que pode ajudar no futuro da natureza. Assim. É bem interessante. O que vocês têm aprendido que dá para aplicar no dia a dia? A recuperação de mata ciliar, assim como se planta, várias coisas assim que tem a ver com o nosso dia a dia no sítio. Falou aqui no Panorama Agrícola a aluna Ana Cristina, da Escola Adília Matias Faria, de Otacílio Costa, uma das escolas premiadas no Prêmio EPAGRE Escola Ecologia 2011. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações para você do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, da economista Márcia Cunha Varasquim, sobre a safra do trigo, que deve fechar em 79.400 hectares, ou seja, 9,2% inferior à safra passada. Como é esperado uma produtividade de 2.658 quilos por hectare, menor do que na safra passada, a produção deve cair ainda mais, menos 12,49%, atingindo 211 mil toneladas contra 241 mil toneladas da safra passada de trigo. As lavouras catarinenses estão em fase final de colheita e o rendimento médio foi acima do esperado. Grãos colhidos são de ótima qualidade, com pH acima de 78 e, em alguns casos, chegando até 84. O escoamento da safra brasileira de trigo está nas mãos do governo, já que os preços de mercado estão situados abaixo do preço mínimo. Somente em novembro, o Brasil importou 585 mil toneladas de trigo em grão, a maior parte da Argentina. Para estimular o consumo, o governo decidiu manter até o final de 2012 a redução da alíquota da cobrança do PIS/COFINS sobre trigo, farinha de trigo e pão francês de 9,25% para zero. Informações do trigo da economista Márcia Varasquim, da Epagri Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.